Pombo? Pombo? Pombo. Ô Pombo, se liga. Pombo. É, teu fone chegou, cara. Ah, chegou mesmo? Sério? Não, mentira. Filha da puta! Filha da. Amarrem suas tanguinhas! Está começando a terceira edição do Podcast de Tanguinha! Estamos aqui hoje com meus amigos Bode. Hello, de novo, e de novo, e de novo. Vamos ver até onde se chega, hein? Eu aposto que não passa do 30. Vambora! E meu amigo Pombo! Isso aí, eu aposto que não passa do 3. Porra, cara, que otimismo, hein? Já temos material assim, pra quase 5. Bem, a gente tem mais um convidado especial, o Lucas. Só que ele foi mijar e a gente não tá afim de esperar ele. Então depois vocês vão ser apresentados pra ele melhor, tá? Então é isso aí, galera. Curtam, divirtam-se e ouçam com moderação. Vamos agora para os nossos blocos. Um abraço. IP resumo de tanquinha. Resumo de tanquinha. Muito bem, depois dessa vinheta fenomenal, muito sensacional, que vocês acabaram de ouvir. Sensacional. Nós vamos para o nosso quadro IP resumo de tanguinha. Show! Então, nesse quadro nós vamos resumir alguma coisa relevante para a vida medíocre de vocês. E é isso aí. Muito bem. Aí. Qual é o nosso tema de hoje? Eu faço uma coisa muito interessante. História da bomba atômica. Atomics, Bombs e History. Muito bem, aí você me pergunta, tio Bode, o que é a bomba atômica? Ah, é um estalinho grande. Muito grande. Estalinho dos grandes, fiel. Muito bom, muito grande. Não é aquele que tu taca no vaso do colégio, não, meu filho. Isso aqui é tenso. Muito maior que o cabeção de negro. E aí, que papo é esse? Então, a parada foi o seguinte. Estamos na Segunda Guerra Mundial, uhum. Tá ligado? Tenso, tiro pra todo lado, bicho pegando. O que que tá acontecendo? Os Estados Unidos chegou na guerra, certo? Chegou na guerra. Certo. Tá certo, chegou na que guerra. Certo. Os Estados Unidos é um bonequinho. O bonequinho é os Estados Unidos. Oi, sou os Estados Unidos, cheguei na guerra. Muito bem. Os Estados Unidos chegou na Segunda Guerra e chegou limpando, tá ligado? A Alemanha tava lá ganhando, tomando a França, quase tomando a Inglaterra. Os Estados Unidos chegou e falou: acabou a putaria aí. Quem manda essa porra sou eu. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Começou a tocar a ordem no puteiro. Sou foda. Tava virando a guerra. Mas só que aconteceu? Eles estavam desenvolvendo a bomba atômica. Aí você pergunta, como assim eles estavam desenvolvendo a bomba atômica? Assim. Peraí, não, deixa eu perguntar, pô. Vamos lá, Bode. Mas como assim eles desenvolveram a bomba atômica? Te respondo, pequeno gafanhoto. Assim. Eles queriam a arma suprema, que caso o bicho pegasse, eles teriam a arma final. Mas só que aconteceu, quando eles chegaram na guerra, eles realmente não precisavam dessa arma final. Mas, como eles são muito escrotos, são muito sacanas, eles efetivamente não precisavam dessa arma, não precisaram usar. Eles já estavam vencendo a guerra, mas para dar um ultimato, para resolver assim, tô de saco cheio, cansei da brincadeira. GG, não sei brincar, virou o tabuleiro do War. Sou um menino gordinho babaca e vou levar a bola para casa. Para resolver de vez a bagaça, eles falam, assim, o Japão já estava praticamente se rendendo, não estava mais em guerra. Oficialmente ainda estava, mas eles não tinham mais efetivo para guerrear. O que eles fizeram? Os Estados Unidos foi lá com seu aviãozinho. Aí, deixa eu entender, isso aí não foi uma retaliação, aquele ataque em Pearl Harbor e tal? Assim, legalmente falando, eles só entraram na guerra por Pearl Harbor, mas eles entrariam de qualquer jeito, cara. Já tava começando a afetar a economia deles. Porque a guerra, se no primeiro momento é bom para os Estados Unidos, porque esquentou a economia deles, já que eles proviam várias coisas para a Europa, depois de um tempo começa a ficar ruim, porque a Europa não tinha mais dinheiro para comprar deles. Então eles falaram, pô, tava maneiro, mas já deu. É, vamos lá, precisava do pretexto, vamos lá. Exato, aí eles resolveram entrar na guerra, estavam ganhando a guerra, e estavam com a merda da bomba pronta. E eles já estavam vendo a União Soviética despontar como uma potência também. E o que, que eles resolveram fazer? Bem, vamos encerrar a brincadeira e mostrar quem tem o pau maior. Pega a régua aí. Então, eles pegaram o aviãozinho e sobre a cidade de Hiroshima, pum, explodiram. Assim, Hiroshima não tinha exército, não tinha nada, era uma cidade civil qualquer. E tacaram a primeira bomba. Alguns dias depois, não sei precisar quantos, ainda vou pesquisar porque eu sou muito vagabundo, tacaram bomba sobre Nagasaki. Se alguém mandar e-mail falando que a pronúncia do nome da cidade está errado, não será lido. É a música do Djavan, cara. Djavan? Como tá bom? Né? Como é que é a porra da música dele? Não, da bomba, cara, Jorge, da bomba? Não, tem sim, pera aí, agora eu vou catar no seu Google. Djavan, bomba atômica. A Rosa de Hiroshima, eu acho que ele fala. Não é da Simone essa música? Ih, fudeu, pera aí. E agora, Tipei? Rosa de Hiroshima. Que você é, nem Mato Grosso. Caralho! Oh! Pera aí, não é possível, YouTube. Vamos abrir no YouTube, Rosa de Hiroshima. É do Ney Mato Grosso mesmo, cara. Tá aí, ó, Ney Mato Grosso cantando Rosa de Hiroshima. Sobe som. Da Rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Enfim, se você tiver que responder numa prova, lá vai o hiperresumo! Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, os aliados se inverteram a situação. Apesar do Japão já estar praticamente derrotado, os americanos resolveram atirar a bomba sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki para demonstrar sua superioridade bélico-científica diante das outras potências que despontavam, como a União Soviética. Além do gigantesco número de mortes instantâneas, a contaminação radioativa matou um número ainda maior. O Japão se viu em uma situação crítica. O imperador, que até então nunca fora visto e era tido por muitos como um deus, teve de fazer uma declaração no rádio para acalmar os ânimos. Posteriormente, o Japão inventou Godzilla. Um é 5, 3 é 10. Um é 5, 3 é 10. O Amba de Tanguinha. E é isso aí, molecada. O sucesso é tão grande que nós fomos obrigados a repetir um quadro pra vocês verem só o que tá acontecendo com a gente. Uma loucura. Obrigado pelo nosso apresentador. Isso aí. Muita sensualidade, né? Ninguém resiste. Fazer o quê? E vamos lá, o nosso quadro Muamba de Tanguinha. A vinheta nem é mais essa, né? É verdade. A vinheta original era essa. Vivam sem saber como era. Conta esse todo mundo falar que é mais legal, a gente muda. Eu não vou mudar, não. Ah, qual é? É, e nem vão falar todo que é mais mundo, legal. Cara, todo mundo, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do pombo é a voz de Deus? Vai lá, pô, deixa eu ver se é isso mesmo. Sou Deus. É, não, feio. Bem, droga. No nosso quadro repetido, mas o produto é novo. Temos uma nova muamba pra vocês. Bom, você que é o cara da artilharia pesada, qual é o nosso produto do dia? Eu? Primeiro eu queria admitir isso, tá? Não tem nada a ver com você arma. Claro que você é artilharia pesada, você vai voando, só mirando na cabeça da galera. É, mas a minha arma tá num local muito específico e não tão grande, tá? Mas eu não vou comentar disso. Vamos falar da arma aqui, que na verdade é uma arma branca, né? Não é uma arma de fogo, que é a nossa besta, né? Nossa crossbow em inglês. Sim, eu acho que é importante a gente salientar o que é uma besta para as bestas que estão ouvindo. Pra quem não sabe, besta é um arco e flecha automático. Isso aí. Você bota as flechinhas ali e ele atira sozinho. Você só tem o trabalho de mirar. Exatamente. Você só tem que mirar, já que é pedir um pouco demais das bestas. É, se você é uma besta que sabe inglês, você entendeu quando eu falei crossbow. Se você é uma besta por completo, você deve ter ficado com essa dúvida mesmo. Vocês sabem por que besta tem o nome de besta? Sei. Por quê? Todos, porque a gente pode tirar para comer. Tá, a resposta é ótima, mas não serve pra essa pergunta. Não, a parada é a seguinte. A besta era uma arma tão agressiva pra época dela, matava tanto e tão rápido, que o Vaticano proibiu de usar. Os cavaleiros, os guerreiros católicos não podiam usar. Ele chamou aquilo de arma da besta e posteriormente besta. Besta é arco e flecha com gatilho, pronto. E é legal, cara. Eu já joguei, né, vários jogos que tinham besta. Não joguei besta. Eu já joguei vários jogos com bestas, mas não com uma besta. Não, nunca jogou, cara? O último que eu joguei foi o Modern Warfare 2, cara. Tinha uma besta lá, só que era uma besta que era uma arma de fogo. Cara, né? Tinha um jogo que eu não lembro qual jogo tinha uma besta, que era meio que uma arma de... Era um laser, a besta. Era uma merda. É. Não lembro que jogo era esse. No Uncharted tem uma besta que tira tipo uma bombinha. É isso. No Modern Warfare tem mais ou menos Rising, se você acerta o cara, depois ela explode. Ah, é, e... sei, Modern Warfare, essa porra de arma é uma porcaria. Não, eu acho legal, que só... mas porque o cara explode, né? Mas é legal você acertar o cara e ficar se contorcendo com a parada presa nele. Bom, foi ruim. É... não façam isso com essa besta, por favor. É porque essa besta aqui é pra diversão no parquinho e tal, pra brincar com seus amiguinhos. Exato. Exato. Eu tô vendo a criança de 6 anos no parquinho com a besta. Pombo, vamos explicar pra criançada o que esse brinquedo faz? Qual é a força desse brinquedinho? É, cara, ele tem 35 quilos de impulso, né? 35 quilos de alguma coisa, de força. Assim, só, mais ou menos, isso é a força de um soco. Só que, ao contrário de um pulso, uma flecha é extremamente pequena e pontiaguda. Então, meu querido... É, imagina um soco, né? Não, peraí, tem que explicar. Porque quanto menor a área de contato, ou seja, a pontinha da flecha é muito menor que o pulso. Então, quanto menor a área de contato, maior vai ser a força resultante. O impacto, a perfuração. Pressão, né? É força sobre a área. A pressão vai ser pica marciana. Comprei minha besta. O que que eu posso fazer? Ah, peraí, tu comprou como? Eu comprei. Comprou como? Na internet? Ué, é, vou mandar aí o link pra quem quiser comprar também. A gente pode fazer um clubinho de besta. Não, mas eu acho que é interessante, entendeu? Pra você que tem, sei lá, um campo aberto gigantesco, um campo de golfe, alguma coisa pra você brincar sem acertar ninguém. Você que mora numa floresta, tem animais para caçar. Exatamente. É interessante. Você é Mowgli, né? mas peraí, olha só. Eu não posso ter uma pistola em casa. Bode, você que é quase um advogado. Eu posso ter uma besta em casa? Você já tem uma. Ah! Na verdade, as pessoas da minha casa têm uma besta em casa, né? Mas enfim, fazendo esse papel. Assim, eu posso estar falando uma grande cagada, mas a legislação brasileira só proíbe porte de armas de fogo. É? A besta, apesar de ter quase a força de uma arma de fogo, é uma arma branca. Então você pode pegar a sua besta e ir pra rua brincar. Cara, se eu não me engano, essa aqui é marrom e preta. Não, pera aí, só. Arma branca são armas cortantes, armas perfurantes, uma brincadeira entre esses dois gêneros aí. Então a besta é perfurante. Certo. Mas, porra, não dá pra andar na rua com uma besta pendurada no ombro, cara. Claro que dá. Tem muita gente que faz isso, cara. Eu posso andar apontando ela pra pessoas? Tem namoradas que se penduram, foda-se. Não, aí você estaria coagindo as pessoas, isso seria crime. Mas você só andar e mostrar pra todo mundo, olha que maneiro, tem uma besta, você não pode. Não é apontando na cabeça da pessoa que você vai mostrar isso. Exatamente. Claro. É que naquele episódio de Chaves, o Seu Madruga mostrando a espingarda pra galera. É. Esse episódio é muito bom. Todo mundo, não me mate, pô. E qual a idade mínima pra pessoa comprar uma arma dessa? Assim, como tudo na vida, isso não vem com manual. Vai do bom senso de cada um. Bom senso, pra que nenhuma criança de 6 anos chegue aqui dizendo que perfurou a mão do amiguinho. Não, meu bom senso. Eu vou só lembrar que você tá pedindo bom senso do bode, cara. Olha o que você tá fazendo. Sentou no vaso, bateu o pé no chão? Já pode brincar. Lembrando que esse conselho tá vindo uma besta, então não comprem, né? Não, mas olha só, ninguém vai comprar sozinho porque tem que ter cartão de crédito pra comprar, então nem adianta a gente ficar recomendando aqui, porque ou o papai é louco e vai autorizar, ou a criança já tem 18 anos e compra. Não, mas vamos convenhamos aqui. Você vai dar aquelas arminhas de plástico que atiram bolas coloridas ou tu vai dar uma besta maneira pra criança, pô? Pô, a criança vai chegar no colégio na semana seguinte, cara, vai ser a sensação do recreio. Não, vai pra casa dos amiguinhos brincar. Como é que aquela arminha que atira negocinho de borracha? É com Z o nome, meu primo tem Zorgs, Arques, Nerfs. Caralho, Nerf é com vai, Z, né? Cala Nerf. A boca. Pra brincar de Nerf, amiguinhos. Aí vão, o maluco vem, deixa o amiguinho espertalhão de óculos, tá ligado? Fundo de garrafa, atira na sua testa um Nerf, uma esponjinha, aí você vai e tira um crossbow das costas. Corre! Vocês não deviam realmente ficar fazendo essas apologias em relação à besta? Por quê? Se o pai for uma besta e resolver dar uma besta, pra besta do filho, mas a culpa não é nossa. Nós estamos recomendando produtos maneiros. Se você não quer dar pro seu filho, dê pra gente. A gente vai ficar muito feliz ganhando uma besta. É, eu vou até mesmo. Porque não só criança que ouve nosso podcast, né? E eu fico realmente preocupado, porque a gente pode estar falando pra algum pai besta que vai comprar isso pro filho, e pela experiência própria, de que quando eu era pequeno, eu tive uma dessas armas que o Cluff falou, que chegava. Não, uma besta, infelizmente. Não, olha, felizmente, né? Porque a história é a seguinte: eu tive uma dessas armas, que era até do Rambo, era um 38, que atirava umas bolinhas azuis claras. E aí você carregava e tal, e atirava. Aquilo era forte, cara. Vinha com uma caixinha que tinha umas 50 bolinhas daquela. E aí você brincava de atirar em caixa de fósforo, um monte de coisa, né? Só que o meu primo, que era 2 ou 3 anos mais novo que eu, ainda é, porque ele não morreu, e ele pegou pra brincar. E eu tava, né, tinha um terreno grande do meu tio, eu tava correndo, não sei se tava jogando bola, o que eu tava fazendo. E esse meu primo resolveu apontar pra mim de longe pra caramba. Ele novinho, assim, devia ter uns 6 anos, por aí. Aí eu com uns 9, ele apontou na minha direção e atirou. Eu senti como se fosse uma pedrada na minha barriga, cara. Foi aqui assim, tipo, abaixo do umbigo, sabe? Ficou um negócio inchado, roxo, cara, que doeu muito. Imagina se fosse uma besta, cara. Eu não tava aqui hoje contando esse podcast. Pô, que azar, então, nossa, do... que pena, que azar, cara, de vocês, cara. Foi por tão pouco. É por isso que eu recomendo, comprem a besta. Comprem a besta pra matar os pombos. Não, tem uma segunda chance, pô. Vai que você tem um primo babaca. Daqui a 10 anos ele pode estar fazendo podcast. Não, não comprem uma besta. Então tá, pensando bem, comprem aí suas bestas e matem os seus amigos que têm futuro não tão brilhante. Uma novela de Manuel Carlos. Participações especiais. Avassalador. Sou foda. Bode. Aquele cara alto não era só amigo do meu tio? Lucas. Como que a vovó Mafalda era um homem? Sérgio Malandro. Yeah, yeah! Bluff. Peraí, cara. O símbolo do Carrefour não era nem um peixinho, nem um soldadinho? Como assim? Bombo. Sério que o Roberto Carlos não tem perna? Spoilers da vida. Queridos amiguinhos, estamos aqui de novo hoje nesse dia abençoado para conversar. Surtadaço. Surtadaço, mas por que eu tô surtado, cara? Por quê? Porque a vida, cara, a vida é uma merda, cara. Uma caixinha de surpresas. Ah, pode ser isso também, cara. Pode ser também. A vida é um sanduíche de merda que cada dia você dá uma mordida. E tem que degustar pouco a pouco. E botar aquele tempero especial de mijo em cima. O bom é que de vez em quando vem com milhozinho solto. Já deu pra ver que a gente tá no espírito, né? Nossa, se você acha que a vida é bela, que tudo são flores, rapaz, quando acabar esse podcast, você vai estar chorando. Vamos lá. Bem, o Lucas parece que já é de casa, né? Já conversou, já xingou todo mundo aqui. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí na área. Show. Nosso correspondente de Brasília. Apesar que ele invadiu a conversa, ninguém chamou ele não. Bom, na verdade eu invadi através de um decreto-lei do Sarney. Isso aí, rapaz. Vamos ser bem honestos, que a gente não gosta muito do Lucas não, mas ele é a nossa esperança de arrumar um trem da alegria lá em Brasília pra gente. Eu acho que foi escroto revelar isso logo no meio do programa, cara. Droga. Programa de hoje, spoilers da vida. Mas peraí, como assim spoilers? Nós vamos contar o que vai acontecer na vida dos outros? Ou só as desgraças? Só as desilusões? Como é que vai ser, pode? Explica pra gente. Então, nós vamos contar os spoilers da vida. Nós vamos contar pequenas verdades que vão transformar o mundo de vocês numa coisa muito deplorável. Vocês vão perceber que cada surpresinha na sua vida vai ser sempre desgraça. Não vai ter uma coisa boa. E pra você não ficar depois perdido, desamparado, a gente vai te preparar pra elas agora. Perguntar tudo o que vai acontecer, pra quando acontecer você rir da situação. Mas eu vou abrir o jogo que, na verdade, a finalidade desse podcast não é nada disso que eles estão falando. É deixar a vida de vocês cada vez mais parecida com a nossa. Isso aí. Se você tem um irmão pequeno, mostra esse podcast pra ele que ele vai se tornar um grande homem, cara. Isso aí. Isso aí. Um homem que nem a gente, né? Mestre Sly. Se torna um grande homem e se joga em cima de um prédio. Não tem erro. Provavelmente a segunda opção. É, mas a gente vai dar esse spoiler que pular de cima de um prédio não vai fazer você continuar vivo, pelo contrário. Eu acho que a gente podia adotar como ícone desse podcast o Rock Balboa, né, cara? É o cara que toma mais porrada, mais spoiler da vida e continua seguindo em frente. Ele é um campeão, é um campeão. Ele tomou spoiler da vida? Não, ele não tomou spoiler. Ele descobriu os spoilers, entendeu? Ah, tá. Não, eu vi Rock, pensei que não tinha visto quando você falou isso do spoiler, né? Aquele Mike Myers, desculpa, Michael Myers também. Halloween não seria, não seria nada. Aquele sem os spoilers. É outro ser humano sofrido. O bicho não tem razão nenhuma para ser revoltado e é. A não ser que você considere uma criança de 6 anos matando a irmã cruelmente, algo normal, né? Olha, normal, eu não tiro a razão dele não, viu? Por exemplo, você vê aquele maluco que entrou no cinema com uma metralhadora? Vai falar que ele tá errado? Não. A gente fez um podcast, fez um mamba de tanguinha sobre uma besta, e agora você vem falar que o cara fez bem entrar no cinema com uma metralhadora e matar todo mundo. Veja bem, eu não disse que ele fez. Se fosse bem uma besta, ele não teria matado todo mundo. É verdade, daria tempo de alguém. Porra, olha só. Como a gente pensa à frente, né, cara? A gente quer salvar o planeta, olha só. Você poderia um dia entrar no cinema com a metralhadora, mas não. Olha só, a gente vai salvar o planeta em outro podcast. Nesse é destruição e choro. Então tá bom, então 10 mil bestas pra todo mundo aí. Olha só queria enfatizar que entrar com bestas no cinema não tem nada de mal, senão eu não queria ir no cinema com você. Rapaz, não perca tempo levando o fuzil para o cinema. Leve para um voo, para o aeroporto e mate todo mundo. Tá aí uma boa. Você vai no aeroporto, tem voos internacionais e voos locais. Você vai na seção de voos locais, se você vê alguém levando uma gaiola de pássaros ou um colchão, cara, essa pessoa não precisa viajar. Cara, de preferência, fique perto do balcão onde sai voos para Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e mate as pessoas, porque na verdade elas estão mortas e não sabem. Porque essas terras não existem. Temos vários ouvintes, correto? Sim. Meu primo, meu irmão, minha tia. Léo. O Léo. Então. Acho que uns 8, né? Vários ouvintes. Queira você ou não, 10 ouvintes têm idades diferentes. Então, digamos que nós temos um ouvinte de até 10 anos de idade. Que spoiler que ele pode tomar na cara agora pra deixar de ser otário? Ele tem irmãos? Pode ser que tenha. Se ele tiver irmão, vou falar aquele papo dos seus pais. Não, nós amamos vocês igualmente. Mentira! Eles preferem seu irmão a você. Isso aí. O bot pode falar isso porque ele é um filho único, né? Mas... Aí. Eles preferem teu primo a você. Eles preferem o garoto da rua a você. Se você der pros dois irmãos ouvirem isso, você cria um problema, tá ligado? Infinito. É, tudo que a gente tem feito nesse podcast. Não, não vamos criar um problema infinito, porque o favorito sabe que é favorito e o outro é um enjeitadinho. Filha da puta. Outro. Não sou eu que sou o pai deles, cara. Eu tenho culpa ser um enjeitadinho, babaquinho, que vai mal no colégio, é um filho da puta, maltrata os pais, e o outro vai bem, abraça os pais, etc. Ele é o favorito. E aí sorri por cima do ombro, né, com aquele sorrisinho maligno. Exato. Bode, inclusive eu tenho uma história, um fato, que aconteceu recentemente, com essa história de chuvas na Austrália, e que ilustra bem essa tua tese. O irmão mais velho, que estava se salvando da enchente e tal, e chegam os bombeiros, a família, para salvar o irmão mais novo, e o irmão mais velho cede a tua vez, né, no salvamento, e o que acontece? Vem a enxurrada, leva o irmão mais velho, e o mais novo sobrevive. Veja a história desse irmão mais novo daqui a 20 anos. Veja se vão lembrar desse garoto mais velho. Não, foi o que desceu pelo ralo, né? Foi o otário. O cara tem uma atitude nobre, se sacrifica pro irmãozinho. E o que, que esse babaca vai fazer daqui a 10, 15 anos? Vai estar fumando maconha debaixo de uma ponte pegando puta, cara. E vai falar, eu sou muito triste porque eu perdi minha família numa tragédia. Filha da puta, seu irmão morreu pra te salvar. Não pra você pagar. Ou seja, de é a desculpa perfeita pra fumar maconha, né? Deixa o cara. Debaixo da ponte ainda, onde ele morreria afogado. Então, disso, ele deveria fazer valer o esforço, sacrifício do irmão, entendeu? Então, ele tá jogando tudo pelo ar. Ah, entendeu? Jogar no ar. Fumaça. É. Maconha. Ah, meu Deus. We'll be right back. Cara, outro spoiler pra alguém dessa idade é o seguinte: você nunca vai ser nem próximo do super-herói ou da profissão absurda que você imagina que você vai ter. Todo mundo pensa que vai ser astronauta, né? Que vai ser. Não. Eu pensava que ia ser igual o He-Man. Você nasceu no Brasil? Acredite, você jamais será astronauta. Jamais! Já nunca. Pode sonhar todo dia com isso, olhar para as estrelas e falar: papai, eu quero ser um astronauta. Se seu pai der uma risadinha sádica, daqui a 10 anos você bata nas portas e fala: muito obrigado, pai, você me fez um homem de verdade. Porque se ele falar: não, filho, você vai conseguir, é só você estar... Ele está te enganando. É. Aquele teu 10 na prova de matemática não serviu para nada. Era só soma e subtração. Você perdeu seu lazy town à toa. Sinceramente, eu acho até bom, né, que não tenham mais astronautas brasileiros, porque o único que teve e que foi pro espaço no mês seguinte sumiram com o planeta. Então provavelmente ele deve ser ter alguma ligação com os deputados de Brasília, algo no tipo. Eles já se apropriaram de um planeta para vender, fazer licitação. Imagina se tivessem mais astronautas brasileiros. Caraca. Até a galáxia de Andrômeda estaria sumida agora. Dentro do bolso do papai Sarney. Uma nave brasileira só pode dar merda, cara. Vai faltar energia, vai. Bom, se você nasceu no Brasil, você também esqueça determinadas profissões, como por exemplo, jogador de basquete, jogador de futebol americano, jogador de beisebol. Isso, cara, tem grande varejão. Cara, não adianta você querer se enganar, comprar a camiseta do Los Angeles Lakers e colocar o teu sobrenome, porque você não será isso. Não, amigo, olha só. O máximo que você será... Não, mas nem viaja. Lucas, você tá delirando, cara. Nem jogador de futebol profissional você vai ser, meu. Nem você isso. Você vai ser aquele cara que... Bom, você que tá ouvindo a gente, pode jogar bola pra caralho. Sabe aquele maluquinho da tua rua que anda mal vestido, tá ligado? Anda de chinelo o dia inteiro. Ele vai ser jogador profissional. Ele vai pegar mulher pra caralho, vai pegar dançarinas do Faustão e você vai estar batendo carimbo numa repartição pública se der muita sorte. E essa é a grande mensagem que a gente deixa pro nosso ouvinte com menos de 10 anos. Isso aí, ande pela rua, com chinelo fudido, com todo mastigado aí. E um dia você vai comer a dançarina do Faustão. Exatamente. Mas parabéns aí. Depois, daqui a 20 anos você diz pra gente se funcionou. Ô, Pluff, e inclusive tem uma outra coisa, né? Provavelmente você será aquele cara que rodou na peneira pro maluco do time do Vasco ganhar muito mais dinheiro que você. Ah, é porque o Vasco, não entendi essa lógica. Olha só, você pai, você botou seu filho na creche. Seu filho tem dificuldade em colar o barbante. Vou te falar, não gasta dinheiro com faculdade pra ele. Você tá perdendo seu tempo. Ele não tem muito futuro. Não adianta. Torce pra ele ser um pintor. Ou alguma coisa assim, cara. Porque... Não, você fala, desde pequeno você fala: olha só, filho, vou prender um quadro, me ajuda a martelar aqui. Olha só, filho, você tem que ir dando pequenas noções porque a vida é difícil. A vida é difícil. Ah, mas isso aí, cara, essa parada da corda é difícil pra caralho. Para com isso, tá? Eu não consegui. Então, nessa idade, né, de 6 a 10 anos também, que você olha pra trás e aí você vê, porra, era legal, tipo, só quando eu coloria, só tinha compromisso de me sujar, fazer farra e massinha. Tal. Massinha. É, massinha, só dever de casa básico, né, você não tinha nada pra fazer, era só isso, era só você se divertir, entendeu? E aí você não tinha que fazer mais nada, de 6 a 10 anos aliás, antes disso, né, de 0 a 5 anos, você só se sujava. Agora você já tem que se preocupar com mais notas de matemática, né, tem que fazer o ditado e tal. Já é pouca preocupação, mas você já tem alguma coisa, tem regras, entendeu? Antes disso você não tem absolutamente nada, só aproveitar. Era só comer o que botava na sua frente, amassar o que botava na sua frente. É, pois é. Acho que as únicas duas preocupações que você tinha era, tipo, você tinha que comer tudo. E você tinha que evitar não mijar na cama. O esporro que sua mãe te dava era: vai brincar, vai. Vai brincar, exatamente. Qual que era o compromisso? Como assim? Não existia. já destruímos algumas infâncias, alguns futuros, né? Vamos agora até 15 anos, pode ser? Rapaz, nessa idade de 10 a 15 anos, uma situação interessante é a seguinte. Aquela garotinha que você gosta, que é tua coleguinha, que anda de mão dada contigo, ela irá namorar com aquele folgado. 2, 3, 5 anos mais velho, que tem carro, que tem dinheiro, tudo que você não tem ainda. Exato. E toda aquela sua mentalização, aquela ideia, aquele amor romântico de passear de mão dadas, ir pro balanço, dar beijinho. Cara, ela vai fazer coisas muito escatológicas com aquele maluco, cara. Ele vai explorar muito a menininha que você... Mas muito, cara. Muito. Coisas que você jamais vai fazer na tua vida inteira, ele vai fazer com ela. Durma pensando nisso. Isso que a gente tá fazendo com você agora, ele tá fazendo com ela. Ele tá destruindo o futuro da menina. Não, e tem uma coisa, cara. Tem uma diferença muito grande pra quem tinha de 11 a 15 anos na nossa época e pra quem tem de 11 a 15 anos agora. Tipo, de 11 a 15 anos na nossa época, só tendo muita sorte que você ia descobrir o negócio. Hoje em dia, cara, acho que antes disso as pessoas já estão descobrindo o negócio. Tá um negócio muito acelerado. Verdade, né? A gente tá dando spoiler, cara, aqui, cara. Só que esse spoiler nosso já é de 8 anos de idade, que a galera hoje com 12 já faz o bicho com 20, pô. É um spoiler desatualizado, se é que isso é possível. Você com 10 a 15 anos, se achando senhor do mundo, já tem mais autonomia do que outrora, se achando todo pimpão, vai começar a gostar de umas bandinhas. Vou te falar, tudo que você gostar dessa faixa etária é merda. Você vai ter muita vergonha de tudo que você gosta agora, mas muita vergonha. Ah, meu Deus, Backstreet Boys são fodas. Não, são um bando de cholas dançando. Qual é, cara? É maneiro. Luff, você é exceção, você ainda tem 10 anos. Nada a ver, na nossa época tinha muita gente que ouvia, tipo, o CD do Sérgio Malandro. Porra, excelente. Que isso, cara, eu ouvia, eu me amarrava. Trem da Alegria é foda até hoje. É, Simone. Na verdade, eu não ouvia Trem da Alegria com 11 anos, agora que eu me lembro. Já ouvi só até os 6, 7 anos. A Simone tendo filho de todos os presidiários do Brasil, realmente, é muito interessante. Foi a Simone que se engravidou com a caneta? Tem uma mulher que fez isso. Hã? Não. Vamos começar a nascer espinhas no seu rosto. Sua mãe vai falar, haha, isso passa. Mentira, vão nascer muitas e muitas e muitas. Você não vai pegar nenhuma menina, que todas vão ter nojo de você. Vai ter dias que você vai se olhar no espelho e vai falar, meu Deus, quem é essa pessoa? As pessoas vão rir de você pelas costas. Pense pelo lado positivo. Isso é uma oportunidade de você perceber que a vida não é só pegar menininha. Vai ler um livro, vai ler um livro. Vai espremer mais espinhas. Vai fazer letras. Vai bater punheta. E ficar com mais espinha. Você vai estudar literatura, cara. É tão lindo. Aí vira pesquisador. Olha que profissão maneira. É por isso. Cara, é por isso que eu digo. A juventude, né, pelo menos na nossa época, ela se concentrava muito em colocar no pedestal as mulheres. Porque se você pensar... A maioria dos garotos, eles não pegavam as garotas, eles homenageavam, né, entre muitas aspas, as garotas. Eu acho que, de repente, a questão da confiança, entendeu, era o que abalava mais. Hoje em dia, eu duvido que um de vocês, pelo menos um de vocês, não tenha percebido isso. Olhando para trás naquela época, se você tivesse arriscado por outros lados, entendeu? Que papo é esse? Voz é meio estranha e tal, você tem a voz fina, mas... Qual é a cara? Não, mas dessa vez eu não me referi aos garotos, não. Tô falando mesmo de outro. Você procurar, de repente, não focar exatamente naquela garota que você idealizava e depois viu que não era aquilo. Entendeu? Se você. Tem a fularinha ali também. Ah, isso é uma coisa muito importante. Se você idealizar alguma coisa com uma menina, ou você menina com menino, pode ter certeza. Você vai sofrer muito, mas tu vai tomar muito na cara. Tu vai se fuder. De 11 a 15 anos é mais ou menos a idade que você começa a se dar conta, assim, porra, eu não sou tão bonito quanto minha mãe falava. A tua mãe, a tua tia, a tua avó, toda a tua família. E mais ninguém. A não ser que... Aquela menina que você... aquela menina que você tá apaixonado, ela continua achando aquele cara 5 anos mais velho, muito mais bonito, muito mais atraente, muito mais tudo que você. Muito mais que um carro, né? Ou escuta. Exato. E olha só, a gente tá falando toda hora desse cara mais velho e tal. Não se iluda, você nunca vai ser esse cara mesmo quando tiver mais idade. Não, e não você se iluda. Ele não é maneiro, ele é um merda. Ele é bem pior do que você. Apesar de você ser um o bosta. O cara mais velho A gente tá falando pra todo mundo, então o cara mais velho é uma figura mitológica, né? Tipo, ele nasce, alguém plantou ele na Terra. Pra cada ser humano existe um cara mais velho. Não, esse cara mais velho, cara, eu acho, assim, que você até tem uma chance mínima de ser esse cara mais velho, mas você vai ter que romper com todos os seus escrúpulos. Porque pra início de conversa, dependendo da idade da garota, né? Você tomando que o cara tem 5, 6 anos a mais, você pode ser um cara contra as leis, entendeu? Você pode, de qualquer forma, continuar adotando essa postura, né, desde que você não seja pego pela polícia. Alguém pode impedir de continuar. Tem também os atalhos, né, que você pode tomar. Você não tem muito talento pra ser o tal cara mais velho, aí você vai lá, compra uma moto, né, então, você vai lá, vou andar sempre, porra, com o tênis da moda, vou andar com a roupa maneira, vou andar com a corrente sinistra. Não, mas peraí. Isso vou aí, tomar cara, bombas. Isso aí já é de 15, 16 anos. 10, 15 não é assim, cara. Não, a gente tá esquecendo que a gente tá falando de outra época. As coisas acontecem muito mais rápido. Não, gente. Mas ninguém toma bomba com 12 anos, cara. Então tá bom. Eu não achava que as pessoas com 12 anos faziam muita coisa, não. Até um tempo atrás, quando eu comecei a observar mais. Já vi que 12 anos hoje em dia tá mais ou menos na etapa. Mas na bomba não. Bomba é muito agressivo. É, não tô incentivando, não. Não tomem bomba. E não comprem bestas também. Sim. A gente tem uma pra alugar se aqui no podcast. Se você tomar pombo, você é uma besta. A gente tem uma pra alugar aqui, o pombo tá disponível. É, aí nessa idade, né, você já tem seus 11, 15 anos, você começa a ter saudade, né, da etapa anterior. Você começa a sentir saudade daquele tempo que você tinha tédio tentando arrumar alguma coisa nova pra fazer. Sabe como é que é? Você tem que se esforçar pra ocupar o seu tempo, sabe? Isso você já não tem mais, entendeu? De 11 a 15 anos você já tem. Na hora que você tava em casa, tocava a campainha, era a galera te chamando pra descer. Pra descer, e você falava, porra, não, agora eu não posso, quero jogar Super Nintendo, sei lá. E essa era a tua preocupação, sabe? Eu chegava do colégio, o máximo que acontecia, teu pai chegava, já fez o dever de casa? E você chiava, porque o dever de casa durava longuíssimos 10 minutos, né, pra você fazer. Era uma coisa absurda. E mesmo assim você reclamava, mas é aquele velho ditado que nunca tá bom, né? Não, agora eu não posso, pô. Tá vendo não que eu tô terminando aqui, sei lá, zerar Donkey Kong, pô. A pessoa só me perturba quando eu não preciso, sei que é. Pô, rapaz, sempre na hora do Cavaleiro do Zodíaco, sacanagem! Pois é. E você se achava a pessoa mais infeliz do mundo, porque seus pais não entendiam, puta que pariu. Era foda. Anos vai ter a faixa separada. Que tem festinha de 15 anos, tem baile, tem você vai pro colégio naval, você vai pra sex. Passa não. Passa tipo, não. Tipo de coisa assim. Já começa. Cara, festa de 15 anos. Essas coisas é um negócio assim. Muito deprimente, cara. Você deve ir nessa época aí, que você também tem 15 anos, se você for uma pessoa normal, não, já não reprovou 3 vezes nessa época. Não, e outra coisa. Não, peraí. Eu esqueci de falar isso na faixa que eu devia. Mas eu vou falar agora. Porque foda-se, eu não ligo pra hora desse podcast. É o seguinte, quando você tem, tá na quarta série, quinta série, até sexta série assim no máximo, daí pra baixo, sexta pra baixo, você tem uma turma de 30 pessoas, 25 pessoas. E todo mundo nessa turma nasceu algum dia. Então eles fazem aniversário. Só que aí, eles vão fazer a festa de aniversário. Quem organiza não é a criança, é a mãe. E a mãe dá convite pra todo mundo da sala. Mas não é porque todo mundo é legal, é porque ela é educada. Você não deveria estar na festa. A aniversariante não gosta de você. Mas você é obrigado aí, cara, porque todo mundo da sala foi convidado. Você de aniversariante não gosta de ninguém. Não, ela provavelmente tem 3 amiguinhas dela que ela gosta. E você não faz falta. Mas você foi. E você ainda comprou presente, seu idiota. Comprou o presente mais caro, com certeza. E digo mais, se for aquela menininha que você gosta, você comprou um presente caro, você se arrumou todo e foi toda na expectativa de é agora, vou me declarar na festa de aniversário dela. E quem dela. Tava lá com ela? O cara mais aquele velho. Aquele rapaz. Ai, porra. Eu acho que o cara mais velho é o maior inimigo do Tanguinha Corp, cara. Ainda não descobri quem é, mas ainda luto contra ele. É, hoje em dia você deveria ser o cara mais velho, né? Festa de 15 anos é sempre uma parada muito, muito padronizada, assim. Você sabe que você vai numa festa de 15 anos, vai ficar todo mundo ali, uma porção de parente, né, da garota. Se você der a sorte de não gostar da garota que tá fazendo 15 anos, né, você vai conseguir passar, né, aquela festa de maneira menos sofrível, digamos assim. O aniversário, a festa de 15 anos, né, normalmente é uma coisa grande, e a quantidade de pessoas que tem lá, né, ela tá ali para prestigiar, né, qual a simbologia disso? As pessoas estão prestigiando a abertura daquela garota para a sociedade, né? Se bem que hoje em dia aquela garota... Abertura é um ótimo termo. Mas hoje em dia isso acontece muito antes da festa de 15 anos, então não tem simbologia mais nenhuma, né? Mas a questão toda é que sempre se repete os mesmos padrões, né? Você tem sempre aquele filminho doido lá da... A garota andando de balanço, a garota se escondendo na árvore, né, sempre com as mesmas músicas no campo gramado, andando de bicicleta. Né, a trilha sonora parece que é sempre a mesma, né? Deve ter um disco lá, você desde 15 anos. Não, me desculpa, você pai, vai fazer festinha de 15 anos pra sua filha? Não chame cadetes de lugar nenhum para dançar com ela. É muito ridículo. Ela não vai gostar disso. O garoto tá indo só pra comer e quem sabe comer mais do que o buquê tá oferecendo. Sabe? Não chame, é muito ridículo. Eu acho que festa de 15 anos, me desculpe quem teve aí, as meninas e até os meninos, né, que não sei como é que funciona, que os que tiveram, me desculpem, mas é uma parada muito ridícula, cara. Sempre achei, é uma coisa padronizada, assim, é, manda, se você quer que a sua filha, né, tenha esse privilégio, beleza, deixa ela de boneca e dá a festa de 15 anos pra ela. Mas o efeito vai ser o mesmo, entendeu? Você tá abrindo lá pra sociedade, se for viajando e fazendo, sei lá... Você quer substituir a festa de 15 anos por uma coisa construtiva pra tua filha? Tu paga pra ela ir pra um mosteiro por 3 meses, ficar trancada junto com as freiras. Ela vai ter que ler livros clássicos, vai aprender latim... É a idade normalmente que as pessoas quebram a cara também, né, cara? Você se apaixonou lá com primeira vez com os 11, 15, aí vai lá 16 anos, 17. Normalmente é quando você começa a namorar pela primeira vez, né? Digo normalmente, quer dizer que seja um padrão. E é normalmente quando você tem a sua primeira desilusão, porque eu conheço, sei lá, ninguém que casou com a primeira namorada, né? Eu acho isso não, existe, eu acho. Absurdo. Olha só, eu tô quase lá. Ah, faltam só uns 7 anos. Não quis passar minha visão pra você. Faltam só uns 7 anos. Jogou uma praga forte agora. Jogando a macumba aí, foda, mano. Ok, isso dá minha opção, é legal. Vai lá, vai fundo, cara, isso aí. Valeu. Bom, não, mas é normalmente minha cidade, entendeu? Que isso acontece. E é onde eu acredito, né, que é um dos maiores aprendizados, assim. Entendeu? O Puff não vai precisar desse aprendizado, porque ele é um gênio dos relacionamentos. Eu consegui casar. Tô praticamente, né, um guru do... Hã? Não, do amor. Então, e eu acho que é onde você tem uma curva de aprendizado foda, assim, porque você começa a gostar de verdade de alguém. Eu digo nesse sentido, claro, de relacionamento. E é onde normalmente já se corta esse barato e você vê mais ou menos como é que as coisas funcionam. Você, por mais que você não chegue a namorar com ninguém, você passa a gostar de verdade, né? Mais aquele negócio de 10 a 15 anos, influenciado por histórias de contos de fada e tal. Ah, posso falar uma coisa aqui, fazer um adendo? Diga. Se você já tem mais de 15 anos, se você tem 15 anos e você ainda é bebê, meu filho, acorda, anda, algo está errado na sua vida. Não começa a ficar influenciando as pessoas, não tem nada a ver. Cara, isso era na nossa época. É, hoje em dia é como se fosse uma escala antes, de 11 a 15 já é o degrau superior, que é outra coisa. Hoje em dia, olha só, vou contar a história do Kama Sutra pra vocês. Me fala qual é o capítulo que eu já procuro aqui. O bode conhece essa história, porque é o seguinte, o Kama Sutra, as pessoas acham que é um livro com posições sexuais, mas não é. O Kama Sutra é um livro de regras de comportamento entre homem e mulher. Diz o que a mulher deve fazer, o que o homem deve fazer, não só em relação ao sexo, deve falar a tudo, em relação a tudo. A mulher tem que saber cantar, a mulher tem que saber costurar, entendeu? Várias viagens. E aqui a gente tem homossexuais. Lá aqui também. No nosso podcast lá também. Lá também. E lá tem uma classe especial que eles chamam de eunucos. correto? Certo. Que eu não vou descrever, porque se você não sabe, você não merece saber entender o que eu tô falando. Então eu vou botar no mudo aqui. Mas tem dois tipos de eunucos. Tem os eunucos simples, que são simplesmente são eunucos normais, e tem os eunucos... Veja bem, um eunuco pra ser normal. Mas, supondo... Nos níveis, níveis eunuquianos... Para um eunuco normal. Isso aí. Só que tem outra classe de eunuco, que são os eunucos que fazem favores, entendeu? Assim... Favores? Que uma... Bola gato. Calma, calma, mas são... Isso aí. Bola gato. Calma. São favores que uma menina de casa da luz vermelha, entendeu? Aqui faria. Veja bem, você pode ir pra uma casa da luz vermelha. O Kama Sutra não te proíbe isso. Mas você receber um bola gato de uma mulher, ele considera errado. Eu, você pergunta, por quê? Por quê, Fluffy? Por quê? Porque é o seguinte, só quem pode fazer um bola gato em você na Índia é um homem. Porque segundo eles... A mulher tem a boca impura. Sinceramente, aquela novela lá, Caminho das Índias, devia ser uma boquetagem. Aí agora, né, 16, você está entre 16 e 21 anos, você chega naquela idade onde você começa a trabalhar ou ganhar dinheiro, né? Mesmo que seja de mesada, já aumenta a sua mesada quando você tem a cidade normalmente, né? No teu caso, seus pais não forem bando de pão duro. É, não forem, você ganha alguma coisa a mais. Você não, você ganhou já um continente inteiro. Já. Não vamos falar das minhas posses aqui, por favor, né? Ah, desculpa. Sem spoiler da minha vida. É, da sua não, só no geral. E aí, na cidade, quando você começa a trabalhar, você já começa, né, a angariar, ter alguma renda e tal. Que é bacana, entendeu? Você começa meio que realizar os sonhos que você não podia quando você era pequeno e tal. No meu caso, eu falo por mim mesmo. Comentei até com você outro dia, que agora eu tenho uma condição mínima para poder comprar os jogos que eu queria quando eu era menor e não podia ter, porque eu tinha um videogame com, sei lá, 3, 4 fitas, né? E agora que eu posso comprar um outro videogame mais novo, ter mais jogos e tudo mais, eu não tenho tempo de jogar, entendeu? Então você fica assim, você tem o que você precisava... Mesma coisa, cara, mesma coisa aqui, cara. Mesma coisa, na verdade é pior, porque você tem menos tempo para jogar. Não, mas a gente faz isso porque a gente desconta nossas frustrações de não ter tido todos os videogames que seus amigos tinham com aquela idade, quando você era novo. Aí você compra agora e não joga tudo. Não joga tudo, você não joga quase nada, cara. Você tem a parada que tá ali enfeitando, entendeu? Como se fosse um troféu, assim, tipo, 10 anos depois eu ganhei a Copa do Mundo, sabe? Mas não, você não pode jogar, então fica ali de enfeite. Você joga um ou outro, você joga os jogos clássicos. Pois é, Eu tenho Wii, eu jogo zerei o Mario. Eu tenho um Xbox, eu vou zerar o Halo. Eu vou zerar sei lá o quê. E aí você fala, porra, cara, lembra, sempre tem um amigo mais velho, né, que, porra, o cara tem videogame e quase não joga, não sei o quê. Pô, blá, sempre blá, babaca, né, pra falar, porra, tu tem videogame, pô, me dá aí, não sei o quê. Sempre tem, moleque. Sempre tem um Oliver. Ou então é pra isso mesmo, molequinho, é só pra receber teu sobrinho agora, né, que você tem, que vai ficar louco quando chegar na tua casa e ver uma foda. Sabe quanto a gente sofreu porque não tinha essa porra. Eu não tinha, e ele tinha sorte. Babaca. E aí agora que você vê isso tudo, né? Que você não tem tempo livre, fez o que você queria, você acaba se deparando, assim, você vê com a etapa anterior que você reclamava porque você tinha que estudar tipo, uma hora por dia pra ir bem, mais ou menos, assim, pra ficar com a média, sei lá, acima de 8. Você tinha que estudar pelo menos uma hora por dia, né? Distribuir entre as disciplinas, dava pra ficar tranquilão, estudando uma hora por dia. E agora você trabalha 8 horas por dia, cara. Entendeu? Porra, eu não queria estudar uma hora por dia. Agora eu sou um filho da puta que eu trabalho 8 horas por dia. Se eu tivesse estudado, sei lá, 2 horas por dia antes, agora eu tava cagando pra essa porra toda. Eu tava ganhando bem melhor e tava trabalhando menos. Mas, entendeu? Você sempre olha pra trás e vê com um pouco disso. Você lembra da porra, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. É sempre isso. Vida de merda. Galera, só tem um problema. O mais velho de nós aqui tem idade de viado. Que otário. É tu mesmo. É, hã? Hã? 24. Isso, rapaz. Não, não. Tem 23 seguinte, anos e meio. Para a gente não pode ficar dando muito spoiler pra vocês da vida inteira. Porque a gente não viveu. Então, é o seguinte. Eu vou delegar uma pessoa agora pra ir pro futuro pra coletar informações pro podcast. Que foda. Eu vou, cara. Eu vou. Não. Deixa eu ir, cara. Pombo, você não tem estrutura psicológica pra isso. Que isso, rapaz? Não. Você não tem estrutura. Deixa eu ir, pô. Você fica aqui repetindo pombo pros nossos ouvintes enquanto eu cuido disso. Pera aí, pera aí. Eu vou pegar, meu girassol aqui. Pode? Eu não tenho que entrar numa bomba magnética, não tem que explodir em mim, assim, não tem que contar com a DARPA. Ah, olha o que ele quer, cara. Não precisa. Agora eu não quero ir mais, não, se tiver que fazer isso. Olha só. Aí, se não for um barco da pena, fodeu, hein? Eu vou te mandar numa espaçonave especial do Instituto Fluffs Corporation. Você vai com o Lucas, ok? Você leva o Lucas contigo. Beleza, você é o Capitão Boyd e o Lucas é o seu marujo. Ou o seu ponteiro, como você quer. Sei lá como é que você vai tratar ele. Opa! Ok? Certo. E aí vocês vão pro futuro. Eu quero que você volte no final do podcast para dizer informações que você coletou. Pode ser? Eu vou me esforçar, eu vou tentar. Então, ok, Capitão Boyd. Então, comandante, né? O cara pergunta, pode ser? Caso dê errado. Lembre-se, crianças, não usem drogas e bebam leite. Adeus. Adeus. Adeus. Caralho, mano, que foi isso? Será um alienígena? O que fez essa porra desse microfone, moleque? É o super-homem, cara! Que é isso? Quem é, cara? Que é isso? Eu sou o robô do Natal passado! Porra, sou eu! Quem é Cristo, cara? Pode? Eu! Caralho, Bode! Caralho, Bode, cara! Tu engoliu uma bala, cara? Eu estive lá, eu vi! Aí, Bode, eu acho que tá com o Tenga Egg na boca, cara. Eu vi! Você viu o quê, cara? Você viu o quê, cara? Quer uma bala Valda, cara? Eu estive lá! Lá onde, Bode? Cara, eu vou pegar o pacote de bala Valda, peraí. Eu vi o futuro. Como assim você viu o futuro, cara? Quer dizer que deu certo? Fluffy! Deus. Não, depende! Você, Fluffy! Você passou por uma cirurgia! Peraí, cara! Foi no nariz? Acho que foi no cérebro. Mais embaixo! Deixa pra lá, não quero saber não! E você, pomba! Para de rir, velho babaca. Conta lá essa porra dessa história. Você é pombo. Eu, caralho. Você realizou o seu sonho. Sério? O quê? Duas mulheres? Sério. Ai, cadê a Jessica Steve? Não, dois homens. Que fudendo, seu velho babaca. Eu era um deles. Cara, mas peraí, e o Lucas? E-mails. E é isso aí, molecada. Voltamos novamente. Estamos aqui para falar dos nossos e-mails agora, ler os recadinhos da galera. Assim, eu queria fazer o meu manifesto. Se vocês ouviram o nosso podcast e não enviaram nenhum recado reclamando de Jorge Versilo e Angélica, aí, que tipo de ouvinte vocês são? São Fisrong. Sanfidrong. É um tipo de ouvinte que gosta, né? De Jorge Versilo e Angélica. Cara, muito bizarro. Acho que esse foi isso, cara. As pessoas gostaram da música da Angélica, cara. E eles acharam. E o pior, é que eles acharam que a gente gosta também. Se preparem que a gente vai descer o nível. A gente vai... Próximo podcast vai ser sobre Kelly Key. Olha só, vou fazer uma promessa. Não, vou fazer uma promessa. Todo podcast vai ter pelo menos uma música muito aleatória e muito ruim. E se vocês não perceberem qual é e não mandarem um e-mail, é porque vocês são os fracos. E-mail não, porque mandar um e-mail pra falar o nome de uma música é sacanagem. Mas bota no comentário, pelo amor de Deus. A gente quer saber se a gente consegue incomodar vocês, é isso. Mais do que só o nosso podcast. É isso aí. Então já que a gente incomodou um pouquinho agora, vamos ler os recadinhos da galera? É, tem que ser, né? Tem que ser, pô. O pessoal mandou um recadinho e merece que seja lido. Não, brincadeira, brincadeira. Eu desafiei a galera, entendeu? E já surtiu o efeito, mais dois e-mails além do que tinham vindo. Mas olha só. Pra comprovar o quanto eles são fracos. Nós tivemos, dessa vez, quantos recados? E-mails, nós quebramos nosso recorde. É isso aí. Ah, recados nosso também. Fazemos recados também. Também. Comentários, também. Na verdade. Então, quem vai ler o primeiro comentário? Então, a gente tem aqui alguns comentários, posso dizer, retroativos, né? Sei lá, comentário da primeira edição, né? Do Marco Sacchi. Deixou aqui. Ele acabou assumindo aqui que o professor dele não tinha Tenga Egg. Não, brincadeira. Ele acabou lembrando, né, de uma passagem do nosso podcast que ele dizia, que a gente dizia que o professor não tinha Tenga Egg, mais especificamente o Bode. Né, realmente... Nenhum dos dois Tengas ele tinha. Nenhum dos dois, cara. Ele devia falar fino, né? A calça dele era tipo do Restart hoje em dia. Só que com um gancho menor ainda. Tem um e-mail sobre a estreia aqui também do Dani Aversa. Dani Aversa, que eu demorei pra descobrir se era homem ou mulher. É, eu acho que ele se empolgou aqui um pouquinho no recado dele. Ele escreveu aqui: genial. Só? Genial. Foi o recado dele. Ele se empolgou, né? Tá bom. Nem ponto final teve. Nosso ouvinte, Thiago França, ainda tá na frente. Ainda tá ganhando. Tá ganhando de você, Versa. Muito interessante, tem mais caracteres do que o e-mail dele. Exatamente. Thiago França ainda é recordista. Lidos os comentários. Tudo bem que esse tipo de comentário, eu espero, daqui a uns 2 anos, não ter que nem olhar pra eles, porque são comentários que não me acrescentam em nada. Mas no momento, como a gente tem que prestigiar os nossos ouvintes, se faz necessária essa leitura aqui, desagradável. Aí, você tá dando mole, você esqueceu que tem aqui mais um comentário do Dani Aversa, cara. Você largou pra trás. Ele escreveu, e dessa vez escreveu bem mais aqui que ele escreveu. Em relação ao segundo episódio, correto? Em relação ao segundo episódio, é. Ele escreveu aqui, muito interessante. E colocou ainda um sinal de exclamação aqui, um sinal de exclamação. O cara já se redimiu um pouquinho, né? Duas palavras e um acento, já tá bom. Ah, eu quero ver da quinta edição, pô. O que ele vai escrever? Duvido ele falar, fazer uma frase com 5 palavras. Duvido. É tipo aquela brincadeira do elefante que se pendurou na teia de aranha, né? Cada isso vez aí, comentando isso mais. Aí. É. Mas vamos aos e-mails, vambora. Bem, e-mail aqui, vou ler o primeiro e-mail nosso. Primeiro podcast, ele também se fez presente, mandou um e-mail, um recadinho muito interessante, muito comovente. Eu posso falar que é nosso ouvinte favorito. Sim, sim, com certeza. Mas vou além, da família dele, ele também é o favorito. Aí você atinge algumas pessoas aqui. Não, fazer o quê, cara? A gente tem que saber, tem que ouvir o podcast, tem que perceber certas coisas na vida, entendeu? Ele sempre tem um filho favorito, cara. Ó, não tem como competir, né? Então é o seguinte, vou ler aqui o recadinho do Thiago França. Faltou a foto do podcast, mas sabe como era. Hã? Sabe como era? Ele voltou pro futuro, assim, para dar uma viagem no tempo. Bem, eu não entendi o que ele falou. Ele fez uma referência ao final do podcast que tinha nosso amigo Britinho falando do CCBB. Era um amor por metro quadrado. Mas só pra deixar bem claro aqui que faltou a foto do podcast, não faltou não. É porque ele foi apressado e baixou antes da gente anunciar que tinha baixado, que tinha lançado o podcast. E aí tava com um errinho, eu corrigi já e tá tudo bonitinho. E novamente, a característica dele, ele fez uma carinha feliz. Sim, sim, isso aí é mais importante. Sim. Dois acentos circunflexos, um seguido do outro. Muito obrigado, Thiago França. Muito obrigado. Próximo e-mail. Muito bem, vou ler outro e-mail aqui de professora Daniele Pereira. Oi! Com muitos esses. Professora, hein? Aí ela faz uma explicação ao nosso amigo Pombo. Senhor Pombo. A mim? Frase. É, pra você. Senhor Pombo. Frase é um enunciado qualquer com sentido completo, de onde se conclui que asa delta é frase. Sim, tá, É só uma coisa, asa delta é junto que se escreve mesmo, que eu tô lendo aqui. É isso mesmo? Ih, você vai corrigir a professora, cara. Não, pera aí. Olha, chamou pra porrada, hein? Chamou pra porrada. Ah, foi só uma observação que eu fiz, né? Porque a pessoa já se intitulou professora, veio corrigir o pombo. Desafiou. Agora lança um outro desafio aí, Pombo. Vai lá. Então vamos lá. O desafio, a nossa ilustre professora de português, é escrever a asa delta correto. É muito simples. O desafio é uma coisa simples. Mas a nova norma ortográfica não acabou com hífen? Não sei, vamos esperar a resposta dela. Ela é mais entendida do assunto, ela deve saber o que tá fazendo. Damos e-mail de resposta para esclarecer nossa dúvida, mas continuando, outra coisa. O Plump tem uma voz muito sexy. Tô dizendo, cara. Eu tô dizendo, a pessoa apela, sabe como é que é? Ai, minha mulher vai me bater, cara, depois que ela ouvir isso. Você vai achar que essa professora Daniela é um fake do Plump, cara. Eu acho que qual é, cara? Tá mandando e-mail pra si mesmo. PS, gostei muito, mas fiquei com peninha do Homem Invisível. Pelo menos ninguém ouviu depois do acontecer. É verdade, não precisou se esconder, né, cara? Aí, eu prevejo um esporro tão grande no Pombo, porque eu tô apostando que a Delta agora se escreve junto. Eu tô apostando, cara. Assim, entre um ouvinte e o Pombo, eu fico com o ouvinte. Tá bom, aí eu ganho e vocês vão estar fudidos. Não. Vamos ver, vamos aguardar. Eu não estou fazendo minha aposta. Agora já adotou essa postura aí, você já puxou pro outro lado. Espero que semana que vem a gente tenha resposta desse desafio. Tá valendo. Então eu vou ler mais um e-mail aqui, hein? Posso ler mais um e-mail? Ah, tá autorizado, senhor. Muito obrigado. Pode? Posso ler mais um e-mail? Vontade. Muito obrigado. Então eu vou ler e-mail do... Você vai ter que ler com voz de Chupin. Pô, cara, então eu vou ler com o voz de Chipen e vou ler cantando, beleza? Já é. Só deixa eu anunciar antes aqui. É o seguinte, esse e-mail aqui é do nosso amigo Léo Almeida, que mandou um e-mail na nossa primeira edição, mas foi um e-mail tão grande que eu nem lembro o que ele escreveu. Eu me lembro, é o ouvinte com dificuldades de oferecer a nova coisa. Ah, o Enfim, né, e tal. Então vamos lá. Então eu vou ler aqui cantando pra galera. Muito boa a segunda edição. Gostei muito do podcast, principalmente o quadro Devaneios de Tanguinha, que vocês filosofam sobre um velho ditado. Espero que... Cansei. Que a terceira parte seja melhor ainda. Como assim? E que tenha novas participações especiais no podcast. Estarei esperando a terceira edição com muita curiosidade. PS, eu não estou usando o corretivo do Word, apenas estou escrevendo direito, porque a gente reclamou e ele escreveu torto. Cara, sabe quem você estava lembrando? Agora eu olhei esse meio com atenção para ver algum erro. Vou achar, com certeza. Sabe quem que o Puff estava lembrando, cara? O MC Marcinho. Não, cara, eu sou o T-Pain, cara. Que isso, você vai ver. Eu sou o T-Pain, cara. Tá bom. A galera vai falar, caralho, o T-Pain, mano. Eu, porra, sou eu mesmo. Vocês notaram que ele meio que tá se convidando para participar, né? É verdade. Mas deixa quieto, não finge que a gente não entendeu. Próximo e-mail. O cara é legal, deixa ele. Vamos lá, próximo e-mail. Quem vai ler é Bot. Só você não leu, né, Bot? Eu já li. Não, ficou faltando o Pombo. Tá prestando atenção pra caralho. Valeu. Qual é, cara? Visou não. Pombo, lê aí, cara. Tá bom, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Vamos ler aqui esse e-mail. Que é um e-mail muito legal, cara. É um e-mail com bem mais do que uma frase, por incrível que pareça. Até agora foi nosso melhor e-mail disparado. Parabéns. Melhor e maior. Parabéns pro nosso amigo Leno LSD. Leno SLD. Leno LSD. O cara é drogado mesmo, bora. Leno SLD escreveu assim: bem amigos da Rede Globo? Não, é. Caralho, quis dizer, bem amigos de Tanguinha. É nóis. Né? É nóis de Tanguinha aqui. Olha, eu não pude enviar meu e-mail da outra vez, mas agora eu tô aqui prestando minhas indignações e felicitações. Carinha com linguinha pra fora. Vem reclamar. Olha só. Sim. O único ouvinte que pode mandar carinhas é o Thiago França. Quem mandar carinha a partir de agora? Não vai ter a carinha lida. Você é uma cópia. Vamos ler dois pontos P. Exatamente. Isso aí. Venho reclamar que mais uma vez o Conan não entrou na capa do podcast, em caixa alta. É, o Conan não entrou na capa do podcast. Aí eu acho que a gente pode botar o Conan agora na. Mesmo que não tenha nada a ver com o tema desse podcast, a gente botar o Conan gigantão na próxima edição. Mas vai ser o Schwarzenegger agressivo de Tanguinha. Só pra você ficar feliz, no meio. Isso aí. Mas sem a Tanguinha também, pra você ficar mais abolado ainda. A gente pega também aquele close que a gente conseguiu, né? Do chefe Apache de Tanguinha, lá no alto, assim. Eu não consegui close nenhum, não. Esse papo é teu. Ah, o close foi meu mesmo, mas deixa pra lá. Achei muito bacana a iniciativa de fazer algo divertido e descontraído. Embora vocês ainda estejam começando, está muito bacana. Sobre o jacaré, eu acho que... Olha só, agora ele foi muito prolixo. Eu vou resumir o que ele disse. Pode ouvinte, ser. Você está errado. Nós estamos certos. Ponto. Não, porque é o seguinte, porque ele escreveu bonito, ele começou bonito, só que no final, eu acho que ninguém aqui conseguiu entender o que ele quis dizer. Então a gente, pra poupar... Verdade poética, rapaz, deixa o cara. Não, mas você quer tentar ler? Eu tô tentando, né? Então vai lá, então, desculpa, então lê aí. Então, ele escreveu assim, ainda destacou aqui, né? Devido à inabilidade voadora e do formato complexo de suas escamas que facilita sua natação e ao mesmo tempo possibilita uma melhor proteção contra os outros predadores naturais, o mesmo sente-se deprimido, injuriado, insatisfeito, realmente frustrado com essa impossibilidade pelo desejo secreto de auto-ego que almeja o objeto que poderia completar seus desejos mais profundos, fazendo com que o mesmo nunca possa degustar das primícias de celestiais do fruto de desejo tão distante de seus dentes afiados que só buscar o sossego imortal. Sossego imortal. Por isso, jacaré que não voa, não come goiaba. Eu falei tantas palavras e não entendi porra nenhuma. Esse que é o meu problema, cara. Eu li e não entendo. Eu não sei se ele é muito superior ou se eu sou muito superior, cara. Você tá entendendo, cara. Ele concatenou o texto no padrão de Marte, assim, sabe? Concatenou o texto no padrão? Deixa pra lá, né, cara? E acho que o Pombo tá no mesmo nível que ele, entendeu? O Pombo entendeu. Eu sou uma pessoa muito superior também. Eu sei que significa concatenar, que é uma palavra muito difícil. Tu aprendeu essa palavra hoje, né, cara? Tu já falou umas 3 vezes. Aqui, eu gosto de repetir a palavra quando eu aprendo. Me deixa, porra. Então, também gostaria de dizer que gosto muito das mensagens do Sábio de Tanguinha no final do podcast. O Sábio de Tanguinha, ele é necessário. Não, né, é sábio. Pelo amor, quem falou sábio? Onde é que tá escrito sábio? Por favor, corrija o rapaz. Mestre de Tanguinha. Muito obrigado. Respeita, né? O pessoal não respeita Sábio de Tanguinha. Sábio de Tanguinha, ele era antes de ser promovido ao Mestre de Tanguinha, né? Então, e é bom que vocês prestem atenção no conselho dele, porque é uma pessoa muito sábia, ele tem sempre algo pra dizer. Ele se importa com você. Quem? O nosso ouvinte ou o Mestre de Tanguinha? Ficou meio ambíguo isso. O Mestre de Tanguinha, rapaz. Você tá precisando de uma aula de interpretação de texto, hein? Não. Sua retórica não está muito afiada. Tudo bem. Ainda tem mais. Peço encarecidamente que fale um pouco sobre o personagem de Tanguinha, o líder do Herculoides, sem contar o famoso Lion dos Thundercats. Líder do Herculoides é o Xandor. E não olha só, ele, não, vou te interromper. Nós vamos fazer um podcast sobre outra celebridade. Tem o Kratos, tem muita coisa que vocês não sabem, a gente tá guardando. Mas peraí, o cara já falou, não posso fazer nada de comentar, não? Não, não pode. Mas eu vou comentar, porque eu faço parte de direitos iguais. Eu vou ficar falando besta. Eu vou ficar falando besta. Vai rolar um fight aqui agora. Então, eu vou ficar falando besta. A minha parte foi gravada em outra. Então fala aí, seu babaca. O cara apelou pros macetes do Audacity agora, cara. Então é o seguinte, olha só, nos Herculoides, o nome do cara que usa tanguinha é o Xandor. E o filho dele também usa. Eu só não lembro o nome do filho dele agora, entendeu? Porque eu não lembro o nome. E o Lion não usa tanguinha porra nenhuma. O Lion do Thundercast não usa tanguinha, ele usa uma sunga azul. Então, por favor. Por favor, se baseie em fatos, né? Antes de vir aqui. Ao menos joguem no Google o nome do personagem que você quer falar, né, cara? Meu Deus. É o mínimo que eu esperava de você. E ele termina se despedindo, né? Um abraço a todos. Ótimos futuros podcasts, e é isso aí. Ótimo, muito obrigado, e eu espero que você continue mandando e-mail. Muito obrigado pela participação de todos, não só do nosso amigo Leno LSD, como de todos os ouvintes. Beijo, Miriga. Até a próxima edição. Até mais. Bem, gostei tanto do T-Pain que eu vou agora fazer aqui, divulgar o nosso Facebook e o nosso Twitter cantando. Acesse o nosso Facebook, é só procurar por Tanguinha Corp. No Twitter é @ Tanguinha Corp. E o nosso site é Tanguinha Corp. .blogspot.com. Agora que vocês agora sabem todos os nossos contatos, a gente pode encerrar o programa. Fiquem agora com o nosso conselho do Mestre de Tanguinha e um forte abraço.